Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do site Cineflash. Hoje estamos começando mais um podcast Megafone Cineflash. E hoje nosso podcast está meio solitário, digamos assim. Eu, Rafael Nogueira e Alexandre Vasconcelos, hoje sem a companhia do nosso amigo Leonardo Galiza, vamos apresentar nosso podcast hoje, que é especial, não é verdade, Leco? Exatamente, estamos aqui com um especial sobre Speed Racer. Sem Léo, como o Rafa já falou, né? Você tem que falar no outro podcast, ele está na Nova aí, acompanhando as últimas gravações de loja. Pois é, ele ligou pra mim, ele está no Peru. Ele disse que está lá no Peru. Tá adorando o Peru, ele. Tá adorando o Peru, principalmente com o Indiana Jones lá do lado dele. Enfim, mas deixamos brincadeira à parte. Um grande abraço, nosso amigo Léo, que hoje não está presente conosco. É. Mas a gente vai levar até vocês as matérias de cinema, matéria de séries e, claro, nosso especial hoje, Speed Racer. Vamos começar com séries, né, Léo? Leco. Pulando a música, já que o senhor Leonardo Galindo está conosco. Eu tenho aqui a primeira notícia, é sobre a adaptação de Cocaine Cowboys, que até então, ela já estava, alguns meses já estava comentando, que ela iria se tornar um filme, uma ficção para o cinema. Mas agora, além disso, ainda temos agora a possibilidade de Cocaine Cowboys ir para a TV, como uma série. Segunda variante é a HBO, dá para fechar uma cor, com a WBTV, para produzir essa história, né? E os produtores executivos podem ser Jerry Bruckheimer e o Michael Bay, né? Todo mundo conhece. Eles já trabalharam juntos em Armageddon, Bad Boys, A Rocha Competiu com Nicolas Cage. Jerry Bruckheimer, conhecidíssimo também, né? Por séries como Without a Trace, a gente também tem Cold Case, que é muito boa. E conheci também pelos filmes, né? Ele que é da franquia Piratas do Caribe. E que tá com um novo projeto também, né? Que a gente até divulgou aqui no nosso megafone. Que é o Prince of Persia. Ele também tá à frente do projeto. Quer dizer, tem tudo pra dar certo, né? É, vamos ver, né? Eu não gosto muito do Michael Bay, não. Desses filmes dele, pra mim, são todos descartáveis. E o Jerry Bruckheimer também. Piratas do Caribe é o único que se salva mais ou menos. Mas vamos ver, né? Na TV tudo é diferente. Uma série, a gente deve comparar uma série com um filme. É uma coisa bem diferente de fazer. Até mesmo porque o Jerry Bruckheimer, como você disse, fez Cold Case e Without a Trace, que são séries maravilhosas. Com certeza. E até falo pelo andamento, né, bicho, da produção, tanto de Cold Case como Without a Trace, que os dois seguem um raciocínio meio que parecido. Você assiste um, assiste o outro, vira fã das duas séries, e independente de um ser ligado ao outro, ligado assim, entre aspas, é muito bom. É, a história de Cocaine Cowboy, ela fala, são dois personagens, né, os principais, que é Mikey Monday e John Roberts, e eles demonstram, eles são envolvidos com o tráfico de drogas em Miami, né? Miami é o grande cenário sobre essas coisas de corrupção, sempre na TV, sempre em Miami, né? E é isso aí, ele estava sendo especulado sobre o filme que Leonardo DiCaprio e Mark Wahlberg estariam para ser o protagonista, mas até agora nada foi confirmado, nem sobre o filme e nem sobre a série. Aí, até lá, deve rolar uma corrida pra ver quem é que vai levar Cocaine Cowboys pra tirar do papel, né? É, Mark Wahlberg, né? Ele fez... Ele tá pra fazer agora um novo filme do seu queridíssimo diretor de O Sexto Sentido. Vai falar. É, exato. Vai fazer Fim dos Tempos. Verdade. Inclusive, isso aí é um trailer do Fim dos Tempos. Arrepiante. É a próxima notícia que eu trouxe, na verdade são duas novidades de elenco de Heroes, né? Nova temporada, né? Novo volume, Violence. A primeira a ser confirmada foi Bria Grant, e ela vai ser Joey, que será uma moça com rapidinha, um speed racer da vida, né? Ela vai ter o poder da alta velocidade, Pra quem não conhece, a Bria Grant, ela trabalhou em Friday Night Lights, teve uma participação, assim, eu acho que eu creio em 6 episódios. Por lá, deve ter ficado conhecido. The Flash, como... é a mulher de The Flash. Exatamente, ela mesmo. O outro a ser convidado foi Bruce Fox Lightman. Ele trabalha, fez uma participação em Babylon 5, que é uma série também. E já participou, fez participações em várias séries, minisséries de TV. Ele já tem muita experiência com TV, né? Espero que traga alguma coisa pra rir, acho que tá precisando. Nada foi. Como é o nome do cara, bicho? Fala aí de novo. Bruce Fox Lightman. Ele. Sobre o personagem dele, ainda não foi nada confirmado. Eu falei que ele estava confirmado para o elenco, mas nada sobre o personagem. Todo mundo. Espero que todo mundo saiba quem é fã de Heroes. E a série volta dia 15 de setembro, né? Com seu terceiro volume. Show! Estarei lá esperando com certeza pra ver o terceiro volume. Assim, só lembrando que 15 de setembro estreia na NBC dos Estados Unidos, tá? Aqui pela Universal, que é a Universal de Vida, ainda não acabou a segunda temporada, então tenham calma. Justamente. E falando essa questão de elenco, bicho, já a gente colocando pra cinema, né? Vamos passar logo pra cinema também? Passar para cinema. Essa matéria que tu separou aí, a gente já pode emendar em uma também. Que essa semana a Marvel, né, divulgou a data de suas novas estreias. Parece que a gente só fala de herói, mas não é perseguição nem nada do tipo. Mas é porque essa notícia a gente tem que comentar. Depois do grande sucesso do Homem de Ferro, a Marvel Entertainment já divulgou as datas previstas para a estreia dos próximos longas produzidos pela Marvel Studios. O que já é certo é a sequência do Homem de Ferro. O longa está marcado para o dia 30 de abril de 2010. Enquanto o filme Thor, pois é, o filme solo de Thor, deve fazer sua estreia no dia 4 de junho de 2010. Outros dois longas que tiveram sua data de estreia divulgada são o do Capitão América e o dos Vingadores, que ficaram marcados para 2011, ainda não se tem uma ideia de data certa, mas a previsão de Capitão América seria, né, para maio, e o dos Vingadores para julho. A Marvel também, com inteligência, né, já começa a colocar seus projetos no filme dos Vingadores. Com o lançamento do próprio Homem-Formiga dentro do filme, né? Porque eu acho que Homem-Formiga não ia desenvolver tanto como os outros, né? Como o Capitão América, o próprio Thor. E eles também já têm data prevista de estreia para Homem-Aranha. Homem-Aranha 4. Mas a data desse filme também não foi confirmada. Enfim. Já que a gente estava falando sobre elenco, aí sim o complemento. A notícia que eu acabei de dar, que um dia depois, da notícia das datas divulgadas da Marvel, rumores já indicam quem será o ator que interpretará o Capitão América. Ai, sentem, por favor, antes de ouvir isso, vai. Joga. Pois é. A previsão de Capitão América, pela Marvel, será lá para 2010, não foi? No qual? 2011, como eu falei. 2011. Pois é, são quase 3 anos, né? A gente nem sabe se o ator vai estar vivo. Meu Deus do céu, que boca, que praga. Para que esteja. Ou não. Mas não vou nem falar o nome do ator. Ele vai falar o nome Meleco, porque ele é fã do cara e vai dizer o nome do ator. Solta a bomba aí. De jeito maneira, rapaz. Pode você falar aí. Matt McGonaghy. Do Amor de Tesouro, cara. Pois é, ele também é conhecido por Sahara e por outros filmes. Ele fez um com o Al Pacino, que eu esqueci o nome agora, muito bom. Tudo por Dinheiro, veio o nome do filme. E olha, viu como eu sou rápido? Esqueço. Pois é, o ator já tá cotado pra fazer o herói americano nos cinemas. Olha, rapaz, esse cara, ele já foi vários filmes de heróis. Ele já foi cotado por ele se parecer toda hora que aparece lá, ele tem a cara do desse herói. Ele tem a cara do herói. E vamos ver se esse Capitão América não ele sai. Ou não, espero que não. Porque o Capitão América merece um decente. E eu acho que com ele não tem como rolar um decente. E parece... Pra falar. E parece que a Marvel tava escutando o nosso podcast, não foi? Podcast sobre o Homem de Ferro. A gente não comentou que tinha que ter o filme do Capitão América. Parece que eles estavam adivinhando. É verdade, aí foram, não, vamos confirmar, né? Se o Megafone falou. Muito bem, gostei. Sobre as estreias, a gente, como tu falou, tem o Homem-Aranha 4 sem o Tobey Maguire e sem metade do elenco, provavelmente. Vai estar sendo especulado já para depois de 2011. Eu tenho certeza que. Eu tenho quase certeza de que vai sair. A Marvel não ia. A Marvel não ia desperdiçar um herói tão bom quanto o Homem-Aranha, assim, né? Apesar do elenco. Independente do elenco. Dá uma tristeza no coração. Verdade. Ver um filme sem um elenco original. Apesar que Tobey Maguire, eu não gosto muito dele como ator, mas tirar o Tobey Maguire pra colocar outro nessa altura do campeonato, eu acho que não tem. Tem muita lógica, mas a gente vai ver como é que vai ser isso aí. Sobre o Homem-Formiga, é um dos heróis da Marvel que eu considero mais fracos, e realmente ele ser lançado no filme solo não tem nem lógica. Se bem que a Marvel está especulando um filme solo para o Homem-Formiga depois do filme dos Vingadores, o que pode até ser um pouco relevante, né? Porque já que ele vai ser lançado num filme grande como os Vingadores, pode ser que ele tenha certa importância, seja uma certa repercussão da estreia dele como filme solo. Bom, eu acho também que ele tem que ser lançado como filme dos Vingadores. Aí, se depois repercutir, quem sabe tem um filme. Acho que vai ser a mesma coisa como foi, lógico, em proporção diferente, o Surfista Prateado com o Quarteto Fantástico. É verdade. O Surfista Prateado também está sendo especulado para ter um filme solo. E foi ótimo ter inserido ele no Quarteto Fantástico. Lógico que poderia ter sido muito melhor, mas se não tivesse isso, ninguém ia conhecer o Surfista Prateado. Pois é. Leco, eu recebi acho que cerca de 175 mil e-mails perguntando quem é Bira. Quem é Bira? E você não esclareceu quem é Bira. Ok, todos chamam vamos lá. Quem é Bira? Esclareça quem é Bira. Ah, é. Pra manter o suspense, eu vou ter quem é Bira só depois do especial. Bora começar aí. Pois é, quem puxou o barco foi eu, a onda, né, a galera? Botou isso na cabeça, mas nosso amigo é como é revelar depois dos especiais. E não esqueça de revelar, senão a gente vai receber 30 mil e-mails a mais. Só voltando em relação aos heróis, como a gente comentou, podcast passado, foi especial Homem de Ferro. Muita gente perguntando, pessoal, um amigo meu que curte cinema, dizendo: ah, tu viu o final onde aparece. Esqueci o nome do personagem, cara. Esqueci o nome, mas é o Samuel Jackson. Sim, como é o nome do personagem? Nick Fury. Exato. Tu viu como apareceu o Nick Fury? Vi e tal. E aí, o que é que tu acha que vai acontecer? Aí muita gente escutou o Megafone passar. E disse que eu esperava por uma surpresa e tal, não foi o que eu falei? E com certeza o Robert Downey Jr. iria aparecer em uma surpresa em Hulk. Só que como o filme já, o Homem de Ferro já tá em cartaz já tem um tempinho, eu acho que aí a dúvida do pessoal que ficou no ar, muita gente me perguntando, vou responder aqui, né? Vou deixar o pessoal mal entendido. Quando eu falei em relação a uma surpresa no filme do Hulk 2, que é com o Edward Norton e tal, com o projeto da Marvel agora sim concreto, que terá um filme dos Vingadores, a gente pode concluir o quê? Pelo menos eu, Rafael, concluo o seguinte: Hulk faz parte dos Vingadores. Leco, me corrija se eu estiver errado. Não, tá certo. Então, eu acho, né? Não, mas eu tô dizendo em relação a o andamento dos Vingadores. Eu não falo em relação aos. Não, sim, ele faz parte dos Vingadores. Aí, se ele vai fazer parte. O filme ou não, aí a gente vai ver que são várias formações. Continua essa especulação. Até mesmo o Capitão América, né, que aparece na nova formação do filme. É. Mas enfim, muita gente perguntando aí, é o seguinte, eu acho que no final do filme Hulk, assim como foi no final do Homem de Ferro, subir os letreiros e tal, não saia da sala. Por quê? Qual é a ideia? Nick Fury apareceu para Homem de Ferro, não apareceu à toa. Eu acho que ele, ao conversar com o Homem de Ferro, o que é que ele vai fazer? Pronto. Agora vamos aparecer no filme Hulk 2, né? Nick Fury junto com o personagem de Robert Downey Jr. No final do filme de Hulk 2. Dizendo, ô amiguinho, já que tu tá controlando tua força, vamos fazer parte dos Vingadores? Isso tem tudo pra dar certo. E se eles perderem esse fio da meada, eles não vão voltar atrás, vão perder uma baita oportunidade. Então, espero que tenha esclarecido ao pessoal. É, eu assinei com essa tua especulação. E lembrando que... provavelmente, que no filme do Thor também, qual é o outro? No filme do Thor também. No filme do Homem de Ferro 2, o Thor aparece. Pois é, é, exatamente. E também, realmente, como é o primeiro. Mas eu ainda acho que pode aparecer no filme do Thor, já que uma vez que apareceu no filme. No primeiro filme do Homem de Ferro, apareceu o Nick Fury. No primeiro filme do Hulk, provavelmente aparecerá o Homem de Ferro. Então eu acho que no primeiro filme do Thor vai aparecer alguém lá pra falar sobre o Vingador. Ou mas pode o fazer filme... falou mesmo mas... o Homem de Ferro 2. Mas no filme do Homem de Ferro 2 está um lançamento marcado para antes do filme de não, Thor. Exatamente. Por agora, isso que eu digo que o Homem de Ferro 2 vai ser uma puxada para Thor. Entendeu? O Homem de Ferro 2 vai ser assim, ó, estamos fazendo Thor. Aí ele aparecer, como é, acho que é muito curto, pô. 30 de abril, lançamento do Homem de Ferro 2. 4 de junho, ó, uma semana depois está entrando cartaz Thor. Mas é aquele negócio, o pessoal vai ver o Homem de Ferro 2 correndo na segunda pra ver Thor. É, e a Marvel, ela tá planejando realmente mesmo soltar o Thor, pelo menos uma participação pequena, no filme Homem de Ferro 2, pra poder ter uma certa repercussão à estreia do filme solo do coitado. Mas eu ainda acho melhor que o Homem de Ferro aparecesse no filme do Thor. Mas assim, pode aparecer nos dois, pode aparecer em um, pode aparecer só em um. Então, isso é só especulação. Pois é, e lembrando que o que eu acabei de falar é tudo uma opinião minha, não é spoiler nem nada, entendeu? Nossa, pois é. Entendeu? Porque aí muita gente perguntando, pô, tu falou lá, o que é que vai acontecer? Eu disse, calma, vamos esperar o pessoal assistir o filme, ver depois do letreiro, pra depois eu anunciar, porque o filme tá saindo do forno, né, bicho? Eu estragar assim o final do filme ia ser complicado. É. Enfim, notícias de cinemas ditas, séries também, dúvidas esclarecidas e vamos para o nosso especial. Pois é, como anunciamos no podcast passado, hoje nosso podcast vai chegar com bandeirada e tudo, meu amigo Leco. Vamos falar hoje sobre Speed Racer. Speed Racer, go! Speed Racer, vou contar aqui uma história rapidinho para o pessoal ficar por dentro do que é o Speed Racer. Speed Racer é o nome de um anime dos anos 60, criado por Tatsuya Yoshida, sobre corridas de automóveis. Speed Racer, nome dado na adaptação norte-americana do anime, que nunca quis dizer o nome original, né? Porque o nome original do filme é Go Mifune, tudo a ver. Conta a história de um jovem piloto de corrida de 18 anos que dirige o carro Maxi, criado pelo seu pai, Pops, e vive diversas aventuras dentro e fora das corridas. Um produto típico dos anos 60, onde usam um topete de Elvis Presley, e suas maiores aventuras lembram a ambientação dos filmes de James Bond. O desenho é muito conhecido pela sua canção tema e pela ótima trilha sonora, que tocava ao fundo e tornava ainda mais emocionante as corridas em que o piloto Speed participava, sempre repletas de acidentes espetaculares e golpes sujos dos participantes. Com seus mais célebres competidores, temos a equipe acrobática, o carro Mamute e o Mach 5, né? Também o carro do Speeder, além do Corredor X, com seu espetacular carro. As corridas eram em locais inusitados, como selvas, desertos e até realizada dentro de um vulcão. O filme que foi lançado essa semana tem a produção dos irmãos Walposs. Como é? Walposs. Larry e Walposs. Exato. Criadores do Matrix. Outra participação especial do filme é do Matthew Fox, da série Lost. Entre outros no elenco, a gente tem a participação do Emily Hitch, que é o nosso papel do Spin Racer. Christina Rich, não é irmã de Emily, mas o nome parece, que é Trixie. Pops Racer, interpretado por John Goodman. Nós podemos lembrar ele também por Fred de Os Flintstones. Susan Sarandon faz o papel da mãe de Spin Racer. Roger Allam faz o papel de Roy Anton. Paul Elite do Gorduchon, que no inglês quer dizer Tintin, né? O Gorducho tem outro nome. Kikikuri faz o papel de Spark. E além o macaquinho lá, né? Que a gente não pode deixar de comentar. O macaquinho que... é uma caso a parte do... Pois é. Então, já que a gente comentou um pouquinho sobre o anime, a gente pode conversar, né, Leco? A gente que viu numa sessão especial, mandar até um beijo pra Paulinha, que foi realizadora dessa super pré-estreia, que bombou. Parabéns, Paulinha. Um abraço nosso do Megafone. E a gente vai comentar um pouquinho da diferença também, né, do Speed Racer desenho para o Speed Racer filme. Aí é que está, por isso que vamos conversar. Pois é, vamos começar logo, né? Vamos começar. Eu acho que o grande destaque ali não foi o Emily Risk, não foi a Christina Rich, muito menos o Matthew Fox. Eu achei mais que foi o Jin Hong Jun, que foi o que fez o Taejo, né? Eu achei ele muito... com uma surpresa, eu não lembro dele nenhum filme anterior, e eu achei que a atuação dele foi a melhor dali. Taejo Togoka. Ah, ele mesmo. É, já o Matthew Fox, sou fã de Lost, todo mundo já deve saber que escuta o Megafone. Mas o Matthew Fox, eu acho que ele deixou muito a desejar por causa do Corredor X. O Corredor X, quando ele aparecia no anime, ele metia medo. A gente, quando via, ele já tinha logo o cara frio. E o Matthew Fox não foi feliz em fazer esse papel. Deixou o Corredor X muito Jack de Lost. É que deixou muito a desejar. Eu concordo em relação ao Emily e a Christine, principalmente a Trixie. A Trixie ficou muito fraquinha. O filme podia... É porque é um anime, assim, a Trixie era mais participativa, né? O filme ficou, ela ficou tão apagadinha. E... eu não é que eu discordo, eu achei que Matthew Fox fez o papel legal, cara. O Corredor X é aquele cara que não fala muito, aparece pouco, cara de poucas palavras. Quando ele aparece, ele fazia diferença, e não foi o que aconteceu com o Matthew Fox. Ah, sim, com certeza, pois é. No anime, né, que você tá falando. No anime, exatamente. Isso eu concordo, mas eu tô falando em relação ao filme. Porque se puxasse muito... O cara já é estrela. Não entendia o filme ser puxado tanto pro lado dele, entendeu? É por isso que... falta um pouco mais de planejamento de Speed Racer. Pois é, e... outra participação que eu achei bem legal foi a do Pops Racer, que é interpretado por Joe Goodman. Ele trabalhou muito bem, pô. Eu acho que... John Goodman, Susan Sarandon, eles também foram demais. Mas, como eu falei... foi o destaque. Ah, com certeza, mas a gente pode lembrar de Jones, né, que é o Pops Racer. Acho que o último filme grande assim que ele fez foi A Volta do Todo Poderoso, né, que ele fez um filme junto com, eu esqueço o nome do ator toda vez, Steven Carell, né? Steven Carell. E outro filme que eu vi com ele recentemente foi Uma Vida Sem Limites, com Kevin Spacey também. Um filme bem legal também. Agora eu não lembro, ele uma proporção muito grande. Ele fez Fred nos Flintstones, sumiu também. Ah, ele fez muitas também, muitas animações, em voz. A Nova Onda do Imperador, B-Movie até, Monstros S.A., ótima animação. É, mas a pessoa aparecer é uma coisa, né? A voz é outra. Ah, principalmente aqui no Brasil, onde o filme chega aqui dublado. Verdade. Que é um absurdo. Isso é um absurdo. Você vai ver Speed Racer dublado? Não faça essa besteira. Veja legendado. A gente tem que pensar bem que a família, quando se reúne pra assistir, geralmente vai assistir dublado mesmo. Ou poucas questões. Já é um paradigma, né? Já. Até mesmo porque assim, tem as crianças menores que vão assistir também. Tá acompanhando legenda é meio complicado. Pra Speed Racer, sim. Né? Pra Speed Racer, sim. Mas Homem de Ferro chegou aqui dublado. Brincadeira, amigo. Isso não, isso é uma afronta ao cinema. Mas teve sessões legendadas também, né? Teve os dois, sim, mas pô. Tudo bem, não vamos entrar no meio. Vamos fazer um podcast especial, dublado ou legendado, enfim. O outro destaque que eu colocaria no elenco foi o Gorducho. O Piranha se achou. Ah não, gostei muito dele não. Logo aquela cena inicial dele do please, please, please. Foi ridícula. Acho que eu nunca vi uma atuação infantil tão ridícula. Não, pô. Aquela cena era Speed pequeno. Ah, era? Ah, então, tu passa, vamos lá. Gorducho é o irmão do Speed, né? Exato. Aí aqui interpreta Speed, tadinho, ele decorou aquilo ali e fizeram colocar ele na cabeça. Só faz assim, aí ele fez. Mas. É muito fraquinho ele, realmente. A Trixie menorzinha dá uma aula, né? Agora ele é muito fraquinho. É, inverteu. Bem que coitado, só aparece na cena. O irmão de Speed, que é o Gorducho, o Tintin, que é um amiguinho do macaquinho lá. Assim, falar nisso, antes que. Sem fugir desse aí, o Paul Lilith, né, que é o que interpreta o Gorducho, ele foi. Tem uns boatos aí que o macaco mordeu ele nas gravações do Speed Race. Inclusive teve até um rolo por aí lá nos Estados Unidos com essas associações protetoras dos animais a respeito disso. Ô bicho, eu fiquei sabendo também desse problema. Acho que os dois ficaram brigando naquela hora pra ver quem comia mais chocolate. O macaquinho acabou, né? Mas o Paul Elite, né? Como tu falou, nem tinha fisgado o nome do Guri. Ele interpreta muito bem. Fez o papel mesmo do Gorducho, o menininho chato que fica pentelhando o irmão. Em algumas cenas que os diretores do filme utilizaram legal, foi algumas cortadas que ele aparece assim, né? No final do filme, no meio do filme. Ah, foi sensacional. É muito bom. Deu um humor muito legal para o Bruce Race. Pois é, e até o filme tem uma hora que fica meio monótono e tal. Aí chega ele assim e dá aquela levantada, né? Eu acho que o começo, eu acho que até chegando perto da metade do filme, foi muito, muito cansativo, dava sono. Você que vai de noite assistir o filme, durma a tarde toda pra não sobrar nem um pouquinho de sono. Porque o começo do filme vai puxar esse soninho que tá aí pra você e vai deixar você dormir. Porque realmente é muito chato esse começo do filme. Até a primeira corrida fica muito monótono. Porque depois da primeira corrida, aí. A primeira não, a segunda, né? Que a primeira já no começo do filme. A segunda. Repito. 2 horas e 12 minutos de filme. É muito grande o filme. É, apesar de ser o Speed, não foi nada rápido. Também não. Até em certas cenas assim que podiam ter. Diminuído. Não ter aproveitado tanto. É a cena do Guri. No começo mesmo tiveram várias cenas que não teve pra que seria ali. Ou pelo menos prolongaram muito, principalmente aquela parte em que qual é o nome do rapaz, do gordão, é Burns, né? O chefão lá da chapada. Sim, sim. É. Burns, ele vai falando com o Speed, tu tinha que estar explicando a ele, e aquilo foi uma explicação muito longa que poderia ter resumido bem bonito. Mas... Sabe o que pareceu? Pareceu que eles queriam fazer o fechamento do filme. Aí, antes mesmo do filme estrear, já tinha um boato que ia ter a continuação do filme Speed Racer. Foi verdade? É, a Christina Ricci já tinha comentado sobre isso. E eles estão muito empolgados para fazer o segundo filme, né? Mas assim, essas coisas assim, geralmente elas só são confirmadas após a estreia, que é para ver como é que ficou a repercussão do primeiro filme, né? Porque ninguém vai arriscar fazer um segundo se o primeiro sair uma porcaria. Não, com certeza, mas eu falo assim, eles quiseram como se que, como é que se diz, dar o desfecho ali. Vamos fazer um filme longo para caber tudo, entre aspas, né? E um filme só, já que a gente vai fazer a continuação. Eita, quase que não sai a palavra continuação. Até os irmãos Wolkowski, né? Já teriam de onde tirar um segundo filme. Segundo a Christina Ricci, né? Eles teriam uma ótima ideia para a continuação de Spin Racer, se tiver sentido fazê-la, comenta Silvers. Enfim. Outra coisa assim, pô, me perdoe, fãs de Speed Racer, mas as corridas são lindas, são muito bem feitas e tal, mas não tem nada a ver com o anime. Tem nada a ver, amigo. Eles fizeram uma coisa totalmente futurista. Tudo bem que quem tá fazendo são produtores de Matrix, tem até a cena ali do tiroteio do corredor X e pai eles metralhando o caminhão, que tem até a cena, né, eles se desviando assim da bala. Né? É verdade, mas pô, bicho, que pista de corrida era aquela? Nada a ver com o anime. Ah, mas a gente, quem analisa o anime direitinho, sabe que se fosse levar tudo ao pé da letra para o cinema, ia ficar realmente deplorável. Eu achei que o que eles fizeram nas corridas, transformando pro cinema, fizeram essas mudanças dele meio assim, os carros andando, rodando mais do que pra frente, né, do que é normal, mas eu acho que isso foi interessante. A única coisa realmente é isso, que dá uma certa tontura, porque o carro vive rodando, todas as manobras que vai fazer é rodando, e então, fora o colorido do filme, então, as luzes todinhas, me lembrou até o João do Bloco 50P, até me lembrou que houve um episódio de Pokémon, episódio de Porygon, e foi exibido no Japão, e aqui foi censurado, houve um excesso de luz ali, cores, eu acho que foi alguma coisa do tipo, que acabou dando um ataque epilético nos meninos que estavam assistindo lá no Japão. E eu, na hora que eu tava assistindo Speed Racer, eu imaginei que ia ter um ataque epilético a qualquer momento. É que começou a babar, né, e a gente, calma, né, calma. Eu disse aqui, quando a gente gravou o podcast sobre o Blockbuster 2008. Quem tiver tempo para escutar, escute. Quem não escutou, e quem já escutou vai confirmar o que eu tô falando. Somente Leco. Lembra que eu disse que o filme vai aparecer, ia aparecer muito pra Fantástica Fábrica de Chocolate de Tim Burton? Verdade. Mas eu acho que superou, né? Colorido e luz ali foi reinou. Um amigo meu assistiu o filme e fez, rapaz, achei com a gente lá na pré-estreia. Falei, rapaz, eu tá parecendo Sin City. Eu disse, tem não, amigo. Sin City não tem um terço da cor que você tem. Pois é. Tem um terço da cor que você tem. Não tem 1%. Branco, poucas cenas coloridas, a gente tem em comparação. Juninho, um forte abraço. Esse teu amigo era daltônico, né? Juninho, um forte abraço. Aí você está errado. Ele que sempre está escutando o podcast, um forte abraço para a Juninho. Ah, boa. Juninho, vulgo João André, me se garanto. Enfim, mas aquelas pistas, cara, exageraram muito. A melhor corrida que teve foi a do deserto. A do deserto? Com certeza, aquela última corrida maravilhosa. O Speed saindo da chama gerada pela batida dos dois carros ali foi incrível aquilo ali. Tirando o pulo do cara, né? O cara pula do carro, aí quando vai o carro tá estacionado, sim, parado, tudo bonitinho, e ele lá, dando umas Matrix assim, e cai em pé aquilo ali, meio amigo. Não, mas foi emocionante aquilo ali, que tinha capacete sem ouvir nada, de repente aquela galera todinha em cima dele, oxô, bicho. Como eu tinha falado, a direção de arte. Mas não só a direção de arte foi legal, como o figurino, também tirando a roupa horrível do Corredor X, estava aparecendo mais uma drag queen. E ou a fotografia também, maravilhosa. Eu gostei muito do assim, aspecto técnico de Speed Racer, foi muito bem feito. Os bons Wacos sempre deixaram já. O filme é muito bonito, realmente. Ilustra bem assim, o lado lúdico, né? Do pessoal infantil. É um filme legal, um filme que se tivesse sido estreado nas férias em junho, férias, ia bombar. Com certeza. Mas aí ele ia também ia ter que concorrer com o Batman, e isso não seria nada legal. Não, mas concorrer com o Batman... Lógico, ele assim, o Speed Racer ia ganhar, porque ele é colorido, ele vai chamar muita atenção da galerinha pequena. Porque o Batman já é mais pro povo, mas se vocês perceberem, quem assiste Batman, quem assistiu Speed Racer, a grande diferença disso é que o Speed Racer, ele também é focado para o público mais infantil, e o Batman não, é um drama em cima da história do Batman. A censura de Batman é 14 anos. O primeiro filme foi 10, o segundo vai ser 14? Não, o segundo vai ser 14. Nossa, então você já sabe. Pois é, o Batman ele já tinha pego um público dessa idade mesmo, já maior. Mas não há tanto. Apesar que sempre muda, né? Tá com a proposta de 14, mas sempre dá aquela diminuída no final. É, mas acho que pelo Coringa, eu acho que a censura deve ser um pouquinho mais alta mesmo. Eu acho que mais de 12. Pô, mais de 12. Acho que 10 não menos vai ser, não. Menos que 12 não é, não. Menos que 12 não é, não. Speed Racer, como você tá falando, continua. Não, eu acho que Speed Racer, se fosse em julho, com certeza, cara, ia ter tudo pra bombar em relação à gurizada. Apesar que muita gente vai ver Speed Racer também. É o tipo do filme que vai pai, vai mãe, junto com o filho. E ele vai agradar os fãs de Speed Racer, o anime, e vai agradar aqueles que nunca assistiram, vai agradar a galera menorzinha, a maior. Speed Racer não é um filme, eu não vou dizer que é um filme ótimo, maravilhoso, o melhor filme que eu assisti esse ano. Mas é um filme muito bom, é um divertimento ótimo, muito bem feito, e com aquelas corridas sensacionais, eu vi a hora de eu pular na tela e entrar ali, que é muito real. Leco ficava gritando no meio do filme, hein? Gol, gol, hein? Cala a boca, Leco. Leco, me queime não, rapaz. Agora o povo do cinema, vê quem é que tá gritando. A última cena, todo mundo, quem é que tá gritando gol, Speed? E Leco lá, vai, Speed, chorando, gente. Leco, pegando já o gancho da... Tu falou, no melhor filme esse ano, que nota tu daria pra... Speed Racer. Lembrando que Leco deu nota 4 para Homem de Ferro e quase fechado pelos nossos ouvintes. Mas enfim. Eu na fila lá, né, pra Fred Speed Racer. A galera lá com as tochas de fogo assim. Mas vamos lá, eu não vou deixar meu fanatismo pelo Speed Racer interferir na minha nota, né? Como eu falei, o filme é bom. Acima do que eu esperava, sobre as expectativas, muito bem feito. Mas aquele metade do filme, do início, aquele menino irritante falando please, please, please, não tem como dar uma nota maior que isso. Então vai ser 5 dele. Poxa, tá vendo? Só pelo please, please, please, 4 pontos e meio a menos. Imagina o filho de Leco. Imagina o filho de Leco quanto vai sofrer. O filho de Leco vai chegar, pai, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, ele. Saia da minha frente agora. Não, Rafa, peraí, eu também tô com coração de pedra, mas ele fica falando aí, please, please, please. Eu vou mandar ele pra um internato. Brincadeira, gente. Meu Deus do céu. Senhora, mas outra coisa também que eu falei, pra diminuir o... A nota também ajudou muito o Matthew Fox. Foi uma grande ajuda pra eu tirar alguns pontinhos, né, do Speed Racer. Ele, o Corredor X era o meu personagem favorito da anime, e ele estragou. Eu lembrei agora do guri, velho, quando chega com o Senhor Ridente na frente. Leco aplaudiu naquela hora. Vai pedir please, please de novo? Danado. Ele deveria ter morrido naquela cena. Tá vendo? Falar please, please de novo, fica sem o rendimento de baixo também agora. Foi hilário aquela cena, é demais. Rapaz, em relação ao filme, eu daria acho que uma nota. Eu me arrependi de ter dado 7,5 para o Homem de Ferro. Por quê? Eu queria dar com 8,5 para o Homem de Ferro depois de ouvir isso. Nossa senhora! E o Speed Racer é o quê? 10? Não, eu dou menos que o Homem de Ferro para o Speed Racer. Como assim? É. Tudo bem. Eu vou dar nota 7 para as meninas. Passou por pele ali no fino, no fino, no fino, no fino. Jeito nenhum. Como ele tá, na verdade, de Deus. Mas, levando em consideração que você gostou de Jumper, eu vou continuar. É porque eu que. Bicho, fã de quadrinhos e fã de filme de heróis, sempre fã de filme de heróis. Ah, vai. Tudo bem, eu não vou falar. Tá, eu vou dar 7,5 para o filme. Não, vai dizer que foi o que chorei aqui pra tu dar mais meio ponto. Não. Não, sabe por que eu vou dar 7,5? Pelo trailer que passou antes do filme. Que foi o de Batman. Eu vou dar 7 mesmo. O filme é muito bom, muito bonitinho e tal, mas chega uma hora que você tá. Chega uma hora que você estala as costas, tá! Aí não acaba mais não. Aí no meio pro final, assim, começa a ficar empolgante, mas também isso também é muito chatinho. E falando em trailer também, a Vapor aproveitando o gancho, que passou o trailer do Batman, mas também passou o trailer do Agente 86. Pra quem assistiu o novo trailer do Agente 86, se não me engano, o trailer é alemão, saiu no Cineflash. Pelo amor de Deus, o que é aquilo? Eu não espero mais nada daquele filme. Nada de bom. Nada. E o teaser é bem legalzinho. Pior que a gente viu. O que a gente viu é até legal, dá pra rir. É o teaser. Esse último foi horrível. Panqueira, né? Tu chegou a ver? Eu vi. Não. Mas vamos esperar pra ver o filme antes de a gente poder falar. E então a gente aguarda uma sequência agora, né? Vamos ver se vamos ter o Speed Racer 2. Se o Homem de Ferro tem, Speed Racer tem que ser possível. É, pessoal, por favor, quando forem mandar e-mail, mandem direcionado a Lego. Os pagamentos vêm direto pra mim, entendeu? Fica meio mal. Lego tem um problema que ele só toma remédio em dia ímpar. E é, né, Rafa? É, porque ele adorou o filme. Hoje ele deu... Exato, ele tomou o... Ele adorou o filme Speed Racer e deu nota 6 pro filme. Não, até 5 vezes. Enfim, você percebe que o filme que ele... Um dos filmes que ele mais gostou no ano, até agora, ele deu 5,5. Não, os meus filmes favoritos do ano já passaram aqui. Foi Persepolis, o Onde Vai Ficando em Vez, e Juno e... Enfim, né? Não tem nem comparação com Speed Racer, Homem de Ferro. Vamos lá, é um caso a par. Blockbusters é um caso a par. É, pois é. Então, pessoal, vocês me direcionam em Alegre. Tá bom, Rafa, mas vamos falar dos spoilers, ok? Quem não assistiu o filme, por favor, pula essa parte. Quem é o Corredor X? Como já diria nosso amigo Gil Gomes, quem será? Quem será? Bom, o Renan da Piscatão mete o Fox, né? Pelo amor de Deus. Mas, quem não assistiu o anime, não vai saber. E ele é nada mais nada menos que Rex Racer, o irmão do Speed Racer, que aparentemente tinha morrido. E quem é fã de Speed Racer, né, rapaz? E vai assistir aqui, quando aparece a primeira cena ele tirando a máscara pra mostrar o Speed Racer, o que foi que aconteceu? O cara lá sentado atrás de tudo. Pois é, a gente ficou meio assustado. Porque. Deixa eu me explicar um pouquinho melhor. Rex Racer, né? É o irmão de Speed Racer. Só que ele é 10 anos mais velho que Speed Racer. Ou seja, enquanto ele era um corredor que estava no auge do sucesso, Speed ainda era uma criança. E Speed Racer começou a correr graças ao irmão, que era fã do irmão. Porém, um certo dia. Acontece uma fatalidade e Rex acaba indo pro Beleléu. Mas o fanatismo de Speed, né? Nunca acaba. E nós podemos ver que a paixão pelo irmão ainda continua. E, pois é, aí, o pessoal lá, né, acho que quando começa o filme, muita gente já começa, rapaz, acho que esse cara é o Rex Racer, né, que é o irmão do Speed. Cena vai, cena vem, aí quando mostra a cena que o Leco tá falando, grita o cara atrás de mim na cadeira, atrás de mim pegou mal, né? Aí tem um cara que tá sentado atrás da cadeira. Tá porra, vai. Aí, na fileira de trás, aí grita: como pode? É não! Esse cara é X-Racer! Aí eu quase que vi, digo: amigo, fala embaixo. Cinema não precisa saber, não. Né? Mas o cara ficou indignado, pô. O cara ficou. Ele falando isso, o Rafa é o nosso designer, que tava sentado ao meu lado. Assim que viu a cena, eu falei: oxe, como é que pode? Aí o Rafa: ah, rapaz, ele deve ter feito uma plástica. Mas não é que o bicho acertou? Ele fez uma plástica. E palmas para Rafa F. Palmas para o Rafa. Pois é, mas fica meio na cara, né, bicho? Fica meio na cara. Já sabe. Mas só que depois da cena que ele tira a máscara ali, eu fiquei na dúvida. Até eu pensei, oxe, modificaram isso. O mais importante do Speed Racer. Poxa, aí assim. Eu entrei no filme errado, né? Entrei no filme errado. A sala não era essa, não. Eu acho que era do outro lado. Sim, mas. Já, como tu falou que os irmãos Wachowski, eles já tinham uma ideia de como puxar o filme. Caíam. Ou o Corretor X. É, com certeza. E os dois se entrosam muito bem. Aquela corrida do. A corrida final, quando ele tá lá assistindo o irmão, dá pra sacar que ele quer continuar correndo com o irmão. Verdade. Aí ali você já pega um gancho gigantesco pra conseguir um filme. Tirando de spoiler, acho que só isso, né, ué? Acho que tem muita coisa pra falar. É, assim, é muita coisa. Não só isso, o resto já tá muito na cara. Que Speed não vai abandonar a empresa e tal. O resto é muito na cara. Muita coisa que a gente não pode comentar é a sacanagem que o Japinha faz, né? A sacanagem que o Japinha faz a gente não comenta, não. Deixa o pessoal assistir o filme pra não perder a graça total. Verdade. Pois é, terminamos hoje nosso especial Speed Racer. Mas lembrando que a gente tá com uma promoção de Speed Racer aqui no Megafone. Pois é, nós vamos sortear dois kits de Speed Racer. Um chaveiro USB, bandeira e convite do filme. Para participar da promoção é muito fácil. É só mandar um e-mail para promomegafone@cineflash.com.br e responder a seguinte pergunta: que nome você daria para seu carro de corrida? Fácil, não? Só bolar lá e as duas melhores respostas vão ganhar esse super prêmio. Agradecer ao que... Nada mais. Oi? Só precisa de um pouquinho de criatividade, nada mais que isso. Pois é, promoção de Homem de Ferro bombou, cara. A gente esperava uma participação legal, mas bombou a promoção de Homem de Ferro. A gente espera que Speed Race bombe também. Que a pessoa vai guardar um brinde desse, não é bem um brinde, né? Um prêmio, chaveiro USB, Speed Race além, muito legal. Bandeira, caramba. É pra colar na parede do quarto. Pois é, então vamos escutar o spot desse filme aí, sensacional. Speed Racer. Solta aí. O sucesso da animação ganha vida no cinema. Dos criadores da trilogia Matrix. Go, Speed, go! Speed Racer. Em exibição no cinema. É, classificação livre. Queremos a opinião de vocês. Acesse o Cineflash, mande e-mails para megafone@cineflash.com.br ou então deixe comentário de vocês nesse mural que foi criado especialmente para vocês. E não deixem de participar dessa promoção. E vão ao cinema, né? Ver esse filme para depois comentar com a gente o que achou, a opinião de vocês. Ou já deixaram um comentário lá sobre. podcast do Homem de Ferro, perguntando se a gente ia criar um debate. E eu fico felizaço de participar de um debate que vocês podem estar criando ali no nosso mural de comentários. E pode ser sensacional. Vamos deixar nas opiniões de vocês e... né? Ah, bicho, deixa eu dizer um e-mail aqui. Deixa eu dizer um e-mail aqui, que vale a pena. Ah, sim. Do filme Homem de Ferro. Quem mandou... Sim. Puxar aqui. Achei. O Marcos Fellerdinho. Ele pergunta o seguinte, meu caro amigo Lex. Qual é o sonho do Homem de Ferro? Qual é o sonho do Homem de Ferro? Exato. Eu não faço a mínima ideia. Talvez ser um ginasta. Fazer um filme mais legal? Não. Ser um ginasta. Por quê? Não sei. Porque ele quer ser um Transformers. Muito genial, Marcos. Seu e-mail tem excelente aqui. Foi muito bom. É, Rafa, tem uma piada assim também, altura. Tu sabe que teve um cara que o apelido dele era Panela. E ele. Ai, meu Deus, peraí. E o apelido dele era Panela e ele foi atropelado aqui, perto de casa. Sabe que ele morreu? Rapaz, eu não entendi a pergunta não, repete aí. Olha só, tem um cara que o apelido dele era Panela e ele foi atropelado aqui na frente de casa. E aí, bicho, foi o que aconteceu? Nada, só amassou a tampa. Pessoal, nós vamos criar a partir de hoje a Pérola Cine Flash, né? E estreando com o nosso amigo Marcos, que soltou essa pérola excelente, e complementando com o nosso amigo Alexandre Vasconcelos. Você que tem uma pérola também, mande para megafone@cineflash.com.br, que nós vamos falar aqui ao vivo. Se é amigo ou não, verdade. Problema é seu. Muito bom. Ai, não, peraí, deixa eu passar depois dos acontecimentos finais. Pois não, pode passar. Ah, tá. Primeiramente, a Rafinha que fez essa pegadinha, eu morri de rir o dia todo. Tudo bem, sou meu peixe, tô pra rir. E vamos ver, né? Um abraço pra a mãe do Rafa, Isabel. E mandar um abração pra Léo. Mas espero que ele volte aqui no aniversário dele, dia 18, pra gente dar um parabéns. Homem, bicho, aniversário do cara, tu falou um negócio. 19? Desse. 19? Foi tu que me falou que era 18. É. Eu quero, além de mandar um abraço especial pro nosso amigo Léo, mandar um outro abraço pra outro amigo Léo, que faz aniversário dois dias antes. Faz aniversário dia 17 de maio. Nosso amigo Léo Peixe, parabéns também, forte abraço. E um beijo, um abraço mais que especial pra minha mãezinha que tá fazendo aniversário essa semana. Mãe, beijo, te amo muito, muito, muito. Hoje bem. Vai ter uma... um bolo Guaraná. Muito enfim. Dona Isabel, beijão, Isabel. Beijão, Mário. Beijão, versão Rafa. Pai de Rafa, tô brincando seu nome, desculpa. Acompanharam. Esse Rafa não, tá, minha gente? Esse Rafa me abandonou na hora da sessão do filme. Me tirou o Rafa Efren, o designer, que foi quem me acompanhou na sessão do Speed Race. Eu não abandonei. Eu estava com uma turma lá, né? Que era pra me perder. Foi a primeira vez que foram acompanhar uma pré-estreia e estavam meio perdidos, assim, sabiam pra onde ir e tal. Aí fui acompanhá-los. Pois é, mas de qualquer forma, uma oração pra essas pessoas que aturaram eu falando das piadas ridículas. Eu quero mandar um abraço muito especial também pra todas as mães, né? Que domingo dia das mães. Um abraço especial pra mãe de Léo, um abraço especial pra mãe de Leco, que acompanha nosso programa. Pois é, minha mãe acompanha esse programa, né? Beijão, mãe. Um forte abraço pra todas as mães do Brasil. Todas as mães, sogras, tias, tios, tios não, né? Porque tinha mulher. Avós, um beijo grande. Um beijo também pra minha avó, minhas duas avós, e minha segunda mãe também, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso podcast, um especial do Speed Racer. Acho que a gente vai dar um tempinho agora, né? Descansar, porque tem novos projetos aí. Então é isso aí, um forte abraço, um abração, Leco. Apesar de hoje só estarmos eu e você, podcast foi super animado. É nozes. Com certeza. Forte abraço a todo mundo que acompanhou o Cine Flash. Fiquem com Deus e até próximo Megafone Cine Flash. Ah, só lembrando, a música que vocês estão ouvindo de fundo é Go Speed Racer Go. É a versão especial do filme, ok? Horrível, por sinal. Só lembro. É, valeu. Forte abraço, pessoal.